quando eu chego perto, as minas se acenam, me arranha e me abraça. Querem a pressão, levante a mão. Rebola bonita, eu sei que cê gosta. Esquece o cara quietinho que finge dançar. Quando eu chego perto, as minas se acenam, me arranha e me abraça. Querem a pressão, levante a mão. Rebola bonita, eu sei que cê gosta. Esquece o cara quietinho que finge dançar. É outra pegada, bora! Cadê aquele cara mandando mensagem dentro da madrugada? Que acordava cedo pra botar na borda da casa. Porque que é danada não gosta de cara que fica no pé. E que dá certo se te quiser junto comigo, faz o que eu quiser. Hey! Não quer mais bom rapaz, se na opressão quer mais. Agora presta atenção, como é que faz? Quando eu chego perto, as minas se acenham, me arranha, me abraça. Querem a pressão, levante a mão, que eu chego na hora. Bonito, eu sei que cê gosta. Esquece o cara quietinho que finge que dança. Oi, quando eu chego, as minas se acenham, me arranha, me abraça. Querem a pressão, levante a mão. Rebola bonito, eu sei que cê gosta. Esquece o cara quietinho que finge que dança. É outra pegada. Obrigado, irmão. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Vejo em seus olhos o meu paraíso, o seu sorriso me faz flutuar. Guardo o relógio quando estou contigo, torço pro tempo parar. Central do Sertanejo. Quando eu me aproximo do seu mundo, sinto sua gravidade, sua atração, seu poder. Eu na sua órbita, tudo perde a lógica, tudo se resume em você. Seu olhar, sua voz, tudo se resume em nós. Nosso amor surreal, sonho tridimensional. Ao voar, ao dormir, em seus braços vou cair. Razões pra viver, tudo se resume em você. Quando eu me aproximo do seu mundo, sinto sua gravidade, sua atração, seu poder. E na sua órbita, tudo perde a lógica, tudo se resume em você. Sertanejo. Briguei, depois jurei nunca mais te procurar.